ia tomar uma grade de cerveja. Quando o guarda me parou, mandou eu encostar e eu nem acesse do carro. Coisa feia, meu senhor, anda dirigindo bêbado. Aí bateu o desespero. Vem! Guardinha da Blitz, só libera eu. Vê que estou errado, mas quem nunca bebeu e saiu, encheu a cara por alguém que já perdeu. Mas pensando bem, lembrei que ela tem a habilitação, um pretexto pra eu ligar. Obrigado. Obrigado, mulher. Essa não é apaixonada. Que é? Eu já tinha tomado uma grade de cerveja. Quando o guarda me parou, na blitz da lei seca, mandou eu encostar, e aí? Que eu dei a chance do carro. A fome entrou, acusou que eu tinha consumido álcool. E quando ele falou, e aí? Coisa feia, meu senhor, ela dirigindo bêbado. E aí bateu, canta! Guardinha da blitz, só libera eu. E saiu e encheu a cara por alguém. Quem nunca bebeu nessa vida, vai. Mas pensando bem, e ligou apaixonado. E aí? Um pretexto pra eu ligar. Obrigado por me parar. Guardinha da Blitz, só libera eu. Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu e saiu, encheu a cara. Tem a habilitação, um pretexto pra eu ligar. Obrigado por me parar. Obrigado, Santa Mãe.